A minha vida é muito mais do que o que falam sobre ela. Os meus sonhos, os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas virtudes e os meus defeitos. Mas tudo isso me leva a crer que nada pode me parar, e muito menos alguém. Eu acredito nisso. De verdade, realidade, minha vida não é bobagem. Sempre quis refletir, sei que o melhor é estar por vir. Eu lutei, me esforcei, sempre quis fazer o bem, mas não sei se mudei, talvez a vida de alguém. Pois às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas não é mérito desmerecer o critério alheio. Vejo tudo aquilo que você não vê, creio e almejo em tudo aquilo que você descreve. A minha vida é ter a cabeça em pé, lembrar que eu sou capaz de ser o que eu quiser. A minha vida é ter a cabeça em pé, lembrar que eu sou capaz de ser o que eu quiser. Eu já rezei, já chorei, acreditei, percebi. Eu vi sim por aqui, nada acontece, você não agir. Tudo que pra nós foi difícil, me fez bem até o princípio. E depois de esperar por toda uma vida, vim acreditar que tudo que a gente quer tem chance de alcançar. Não basta esperar, tem que lutar. Vai, sai do fundo do abismo. Escuta o que eu te digo. Não.